Salvador, bom dia, Papá Romeu e Léo, caminho para mais uma informação do SPS-2, 0 para 1, 0. Papa Romeo Delta Lima Mike, acione identificação dessa via chegada à Mari para o nível 060, ajuste 1019. Controle, muito bom dia, azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba para o nível 170 via saída Conde. 170 Conde, o 2796. É 312, observando passagem do Mangue da Gol, após o ingresso direto portão 3. Salvador, muito bom dia, é o azul 4299 para a Campina, pelo nível 34, 5 Azul 4299, bom dia, informação de leite com ferro, autorizado Serra Brava, quilo Papá, via peso Luna 0, por base, segue conforme rota do plano, nível 340. Decolagem da pista no 0, curva à direita, Dael, Leda, motivando. Transponder 5053, controle Salvador 120, décima 8. Azul 4299, eu tenho 0 para Campinas. Padrão 3-0, aperto no 1-0, quadro de rota final. Decolada pista no 0, sem curva direita, Natael, Leda Mota. 5053, eu transponder, vai chamar 120, décima 8. Protejamento correto, azul 4299, chame pronto para o estacionamento. Uno 095, pronto no ponto de esperança. 1095, autorizado alinhar e decolar pistona 0. Vento variável 02 nós. Autorizado alinhar e decolado 1095. Papatango Eco Delta Foxtrot, chame táxi. Ok, pronto para o táxi com 8 a bordo. Papatango Eco Delta Foxtrot 02 no POB, ajuste altímetro no 099, reposte no ponto de espera da Papá. Passa lá, ponto de espera da Papá, aqui é da Fox. Desça para 4.000 pés. 4.000, 3.8. Papa Romeu Delta Lima Mike, desça para nível 050. 050, Delta Lima Mike. 1095, decolado alto 38, controle transferido 208. 208, obrigado, Montevia. Foi na Prodimari para interceptar a chegada da Mari. No ideal, desça para o nível 070 via. O ajuste em Salvador é 1019. Vou no Mari, no ideal vai ser para o 070 via, azul 2590. Azul 2796, desvio à esquerda, senhorita, devido a informações, magnética 025, aproximadamente 20 milhas. Gente, azul 2796, após desvios, vai conde. Após desvios, conde o 2796. Controle, voo no 095, perfil Arbor. Voo no 095, contato radar na decolagem subvia, saída Arbor para o nível 360. Arbor para o 360, o gol 1095. Haveria possibilidade de completar a curva direita já na Prodelefa? Autorizado. Se apresente então por Andelefa, o gol 1095. Cancelada restrição de altitude na posição pelo, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, está autorizado e LS Expedição no 0, reporte estabilizado. 3859, e a restrição de velocidade também está liberada? Autorizado manter a presente velocidade em forma para redução. 3259, pode voar dura? Ativo, mantém o perfil. 3259. Reporte alinhado, pronto. Parte 1, Itaxway India, no ponto de espera, torre 1-18, desfile 95, QNH-1-0-9. Até o ponto de espera via India, vai ser uma torre 1895, tá, 3179, um bom dia, senhor. Bom dia. Próxima papagão, você aguarde, cópia. Azul 2590, livre da 1-2-3-0-7-0. Azul 2590. Qual o meu Delta Lima Mike, qual me indicada? Delta Lima Mike 1-8-0-9. Gente, tem condições de incrementar a velocidade em 209, Delta Lima Mike? Afirmo, vai então, 2-0-0-9, Delta Lima Mike. Azul 2590 reduz a velocidade para 2-2-0-9. Informo que segue tráfego à frente, 12 horas, 1,6 milhas com ground de 1,90. Reduzindo 220, Azul 2590. Papatango Eco Delta Foxtrot, autorizado decolagem pista no 7, vento 1-10 graus 059. Torre de Salvador, bom dia, tá 3179, ponto de espera cabeceira 1-0, pronto. Tá 3179, mantenha o ponto de espera da 1-0, será coordenado seu decolagem com o controle de Salvador. Está mantendo então o ponto de espera 3179. iniciando redução, está 3259. Bem, está 3259, reporte estabilizado. 3259. Alfa Romeo Delta Lima Mike, decoração para o procedimento LS, curva à direita, proa 045, seu limite ao localizador. Direita 045, limite ao localizador de Alfa Lima Mike. Oi. Então 3179, autorizado a alinhar e manter o estrano zero. E manter no zero 3179. Padrão Salvador, Papatango, Eco, Delta Fox. Papatango, Eco, Delta Fox. Contato radar na decolagem, suba linha saída Corão para 4.000 pés. Autoriza direto, Siri 045. Ativo direto, Siri Eco Delta Fox. Mantém ainda a saída Corão 4.000 pés. Na Corão, direto. Pagou o Frost, Flávio. Isso, 1288, alterna 1260. 288, 1260, tem um bom serviço. 7, curva direita, saída Coral. Responde 5056, controle Salvador 120, décima 8. Beleza, 3259. Está 3259, chame torre 1895. 9, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 grau 059. Iniciando decolagem, vento 3179. Prossiga. Ajuste altímetro no 099, sobre táxi. Estabilizado. 055 à direita, reportará estabilizado, autorizado em emergência, RPG 00 Delta, animal. Vai acionar para o patrista, guardando para 4, só sendo defensivo. Forçário 233, confirme o nível solicitado. 085. Feito. 2590, após uma centena, reduza para 2009. Após uma centena, 200, 2590. 3859, autorizado pouso, pista na 0, vento 1-10 grau, 069. Livre pouso na 0, 3859. November 858, 7 Hotel, on emergency. Free departure from runway 17. Controle Salvador, TAN 3179, decolado, cruzando 1.500 pés, na sua escuta agora. TAN 3179, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 320. Da EL 320, qual a quantidade de voar além da senhora? 2.000 pés autorizado, Lida. 2.000, Lida. A TAN Lua só pagou o fecho de altímetro no 099, aposto no ponto de espera da papá. Transition. Squall code 5073. Depart Salvador Control 120.8. correct, November 8, 5871 Hotel. We will stand on taxiway, Mike. How are we going? Gente, 1205 estimado de pouso, Eco Delta Fox. Fox, claro. Bom dia, tá 9236, informação de Juliette. Mas autorização para o Galeão, nível 340, pronto para a foto. Área justa no 019, informe na unidade precisa. Voa mais, o 2780. Tem 3859 Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3859. Rua 2590, complete redução para 1809. Informe que o tráfego que precede anteriormente informado está 10 milhas à sua frente, é um Eco 50 Papá, com ground de 200. Ciente, do Hotel Fregoso 2590, reduzindo 1-80. Lança para 2.000 pés, ajuste no 019, está autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, portaria estabilizado LS, 2590. Papa Romeo Delta Lima Mike, complete a sinal, chame torre 1-1895. 1895, Delta Lima Mike, boa. Para pushback, acionamento azul 4299, está no gate 02. Azul 4299, aguarde posicionamento de mais de 2 minutos. 2 minutos aguardando azul 4299. 4299. Está autorizado manter a presente velocidade. 050, ideal. 9 está presente. O Delta Mike, quais são os dois para cancelamento? Chegando cancelado agora, uso no 1152, curva esquerda com base pela direita da 17, aguarda autorização para girar a base. Curva esquerda para a base pela direita da 17 Delta, Lima Mike. Ok, obrigado. Controle, pela tua pausa, pedido 040, cancela para prosseguir 045 direto do Siri. Gente, Eco Delta Fox, plano ISR cancelado, uso no 1152, sub mantém condição. A critério 045, reporte 40 milhas a passagem Salvador. Certo, volta lá. Salvador, bom dia. Sané 63, 1-1, Sané, identificação dessa via chegada a Banff para o nível 060, ajuste no 019. Passejamento correto, você era 2736, confirme para o OB. Está com 10 a bordo e 4 eletrônicos. Você era 2733, chama a torre para o táxi. TNH 1019, torre opera 18, decimal 95. Chama a torre, portal eletrônico 3685. Passando, boa tarde, o Gol 2196, com informação Juliette, posição 612, autorização, pode seguir. Gol 2196, bom dia, informação de Léo de Confere, número 2, para cobra, prepare a saída da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, aguardando a sua escuta, 2196. O radar na decolagem sobre a via saída coral para o nível 080. Via saída coral para o 080, Gol. Braço do sangue, 30 segundos para cópia. Solo 4299, pode iniciar? Seu usando o parqueamento do Airbus da TAM, inicie e chama o táxi azul 4299. Estou usando o parqueamento do Airbus da TAM, o azul 4299. Apago meu braço, tostando, pronto, copia. Tostando, autorizado, Serra Novembro, Juliette, Kilo, via rota do plano de voo, nível 140. Decolagem da pista no 7, curva direita, após decolagem, saída Arbor, após segue DCT conforme rota. Transponder 5074, controle Salvador 120.8. Azul 279.000, controle. Na escuta. 7 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 170, chame Aracaju, frequência 120.3. Aracaju 1203, 2796, boa. Decimal 95, quem negou no 09. Gente, no solo, ao 5-4, autorizado backtrack, reporte está livre. Agora, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via OP 9857 até Moço, nível 340. Decolagem da pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5077, controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, nível 340, por November 857, Monstro. Decola com curva direita, saída da El, Leda e Irumi. 5077 Transponder, o controle 120, decimal 8, da 9236 no 09. Protegimento correto, da 9236, chame pronto para estacionamento. Tá pronto para o pushback acionamento, da 9236. Botão 9 autorizado, chame pronto, táxi. Autorizado, chame pronto, táxi. Salvador, TAM 3304 para autorização Brasília. Da Juliette, ponte 03-393-9085. Juliette 3-2, bom dia, Juliette, confere o número 2 para a cópia, prepare Pucajamo, Caju. Nada. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado procedimento, reporte estabilizado, ao azul 2780. Solução 3663, informação de Juliette, com cópia de autorização, Guarulhos. Solução 3663, número 4, para cópia, prepare a saída da EOLE da Motiva. Da EOLE da Motiva, 3663. O Delta Fox informe continuidade do escrito. Para o táxi, azul 4299, alterna Ribeirão Preto, com 4 horas e 35 de autonomia, 125 no PAB. Azul 4299, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via direita, via táxi Índia, no ponto de espera 12, 18.195, quem negar 1099. 1099, vai via Índia até o ponto de espera da 10, lá vai chamar 1895, azul 4299. 2733, prossiga. Canal Hotel para cruzamento. Para o táxi, por 0273? Ah, tá no táxi, canal Hotel agora para cruzamento. Gente, mantém a posição, por 0273. Já tem posição, por 0273. Gol 2196, pronto, copia. Pronto, copia, gol 2196. Autorizado, Serra Bravo, Lapaz Sierra, via rota, nível 360, decolagem na pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Bidev, após segue DCT. Transponder 5112, controle 120.8. Autorizado, nível de voo 3, 60. Decola da pista 1-0, curva direita, perfil da El, letra BDEV após direto. 5-1-1-2, código transponder, 1208, frequência do controle, pro gol 2196. Gol 2196, cotejamento correto, chame pronto, puxa o acionamento. Mas era pronto, graça 2196. Eu siga a Eco Delta Foxtrot. Eco Delta Foxtrot descida a critério para Barra Grande. Na presente tem frequência livre para aula, coordenação e pouso. Bom dia. Bom dia, obrigado. Controle Exército Brasileiro 2028. Exército Brasileiro 002. 2022. Prossiga. Exército 2022, decolado do quartel do Exército na Pituba, com destino ao seu aeródromo. Está agora com transporte 2000 na rota Axé. Instruções. Exército Brasileiro 2022, prossiga via o litoral sul de Salvador a 510 em condições visuais. Troque o código para 0144, reporte-no através de Pituaçu. Transponder 0144, baterá 500 pés. Poderia repetir aonde tem que reportar? Através de Pituaçu, Exército Brasileiro 2022. Tem conhecimento dessa localização? Nós estamos ambientados com o local Exército 2022. Farol de Itapuã, agora 4 milhas e meia frente. Gente, reportará para a Itapuã, Exército 2022. Nossa, 9236. Gente, 0144. 01, número 3, para cópia, aguarde. Paulo Salvador, o Salvador 733 na Delta. Aixara 2733, táxi via Alfa, chame antes da táxi da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, Aixara 2733. Portão 3304, pronto, cópia. 022, chame agora a torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, exército 2022. Pode. Arbor Elefra, sai. Transponder 5107, controle Salvador 120, decimal 8. Prezado nível de voo 320 para Brasília, via rota do plano, aerovia Pesulu 17. Decola da 10 com curva direita na saída Arbor, transmissão Elefra. Aciona 5107, o controle 1208 da 3304, ponte 7. 3304, cotejamento correto. Chame pronto para o estacionamento. Vou chamar pronto, então 3304. Nível de voo 050, altímetro 10119. 319, chegada Mari, 050, 1960. Autoriza voar direto, tá? Tá, o seu reporte na vertical do Salvador Norte Shopping. Cruzar na final 10 aguardará para ingresso 8-2-2-2. Papão Meu Bravo, Vitor Trongo, informa um tráfego, um helicóptero do Exército Brasileiro, vai cruzar agora a final da pistola 0, tá a 500 pés, decolagem do 17 autorizada, vento no 30 graus, 069, aguardando transferência. Salve, bom dia, contato radar, subir a mantenha nível de voo 340 via Dael. 340 via Dael. Quando pronto, no 1-1, né? Então, 9236, mantém o ponto 0, dona 0. Mantém. Aproximação ATR-72, agora 2 milhas de dona. Exército 2022, tem condições de perseguir direto pro pátio militar sem interferir com a pistola 028? Acima, 2022, tem condições de passar direto para o pátio militar. tô com trato no visual da presença autorizado direto para o militar. Reporte em solo controlado, vento para cheque do 30 graus 069, ajuste altímetro no 019. Soltará no solo, 0023. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, decolado ao 03, controle e transfere no 208. 208, obrigado. Controle ao Bravo, Vitor Tango. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar, se mantenha nível de voo 140. Quando possível, a proa ideal para o destino. 7, 1, 140. A ideal é 265. Bravo Vitor Tango, mantém indeciso, saída da presença. E direto largo. Direto largo, Bravo Vitor Tango. Aciona transponder 5120, controle 12080. Autorizado, voo 2196, reporte táxi. Autorizado, vai reportar 2196. Ok, Carajá confirmando o destino Serra Bravo, Bravo Hotel. Reporta pro táxi. Na minha escuta. Forma estabilizado. 2000, tá de direta 10, vai chamar estado. Posso papar golfo controle? Qual o nível que solicita? 085. 085? Sim. Próximo a pagou, eu não compreendi. Por favor, o nível que solicita e quando possível seu chamado de pouso. 085, está estimando o pouso ao 1300. Gente, 1300 estimado, hora certa, 1206. Suba e mantenha nível de voo 085 em condições visuais. Regra de voo modificada aos 1206. Ótimo, papagou. Ok, vai pro áudio. Cara já 01, na escuta. Puxa no 019. Para 3.019, com o nome 60. De coral. Frequência do controle 120, decimal 80. Ok, reporta para iniciar o táxi. A ponte táxi vai a November, runway 17, Lima, until taxi Lima com taxi ground 121.9. App approve, we will come back for taxi November 8587 hotel. Táxi Gol 2196, 181 a bordo, 2 horas e 46, alternando Aracaju. Gol 2196, táxi autorizado via Baitu Índia, até posto de espera, quando lá 18.95, foi ajuste na 019, bom voo. 2019 o ajuste via Baitu Índia, ponto de espera 2 18 95 2 196, um bom dia. O 2780 no solo 07, Iberia à direita via Eco, solo 21.9. 1219, senhora, Lima na Tiara, azul 2780. Vai liberar a fila na Eco, então, confere. Na Eco, senhora, perdão, 2780. LS X-Ray da 10, informará estabilizado com o 1160. 63, autorizado, posta 1-1, inicial push, reportar. Push, chama, 3, 6, 6, 6. Alô Salvador, bom dia Azul 2780, Leila Neto. Escuta. Bom dia Azul 2780. Táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, remota 3 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, remota 3 Romeu. Azul 2780. Repouso na 1063 do Lula. O 4299 chama Centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251, a senhora teria a secundária? Ativo, alternativa 13395. 3395, muito obrigado, um bom dia. Destino, quando possível, a Bipousa. É, direto destino, sei que você vai trabalhar. Na 6311 no solo, a última 0, libere a direita via Fox, solo 21 decimal 9. Bom dia, Xané 6311, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa 9236, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 06 nós. Autorizado decolagem pista 10, 9236. Centro 3663, inicia, confirma, portão 11? Está iniciando no 11, então 3663. Gente. Estou agora, para a área do 733. Oi, bom dia, Gol 2, 196, ponto de espera 10, pronto. Gol 2196, bom dia, mantém o ponto de espera da 10. Mantém, Gol 2, 196. Ok, Carajá 01 no rebote táxi veio hotel, ajuste no 019. Confirmando a decola da, a partir do hotel, o táxi veio até a cabeceira. Ground 121, that's 1 energy, that's 8587 hotel. Mantenha a posição no hotel e reporta pro cruzamento. Ground 1D and November 8587 hotel. On taxiway Lima. Okay, maintain taxiway Lima, November 8587 hotel. Say again for 87 hotel. Maintain position. Maintain position, 87 hotel. Salvador, bom dia, tá 9236, decolou dial. 9236, bom dia, contato radar, tu me mantém em nível de voo 340 via Dael. Sobe o 340 via Dael, tá 9236. Patango, Oscar, Papa Golf, serviço radar encerrado, 53 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 085, considero seu estimado de pouso 1300. Para serviço de informação de voo e alerta, Centro Recife, frequência 1025, decimal 1, alterna 13395. 2196, autorizado Ariane, manter pista na zero. Ariane, mantendo na zero, voo 2196. Estabilizado, voo 1960. Voo 1160, torre, 1198, decimal 95. Torre 1895, voo 1160. Bravo, Vitor Carlos, centro, Recife solicita seu ponto de modificação de regra. 3 autorizados ao cruzamento da final da 1734. 1735. 1735, correto. Torre Salvador, bom dia, gol 960, estabilizado, X-ray da 1-0. Gol 1-60, continuando a estimação aguardando fiscal livre, ajude ao time 1-0-9. 1-0-9, aguardando. 587 Hotel, continue taxiway on the April. And taxiway engine, a only point contact tower frequency 118.95, QNH 1019. Taxiway Lima, apron, taxiway India, contact tower 118.195, short, runway 8.30, 8587 Hotel. Perguntar questionando se estava sembalizado, mas entra em contato com a empresa. Ah, é o padrão, né? Só o sufício no 0160. 50, altímetro permanece no 019. Direto SAP até o 050-2019-630, muito obrigado. 308. 308, bom dia, voo 2196. Força aérea 2733. Mantenha no meu pés até a liberação do controle para acender para 085, corredor Axé. Chame o controle no 208, está presente. Mantenha meu pés ainda e vai chamar o controle no 208 na Ré Axé, Força Aérea 2733. 2 Salvador, o cara já zero, não está mantendo a rota por exemplo aqui. Mantenha a posição. Posição, cara, já zero. Zero, via da El. Em via da EL 360, solicita a coordenação do nível 320, final, por gentileza. Tem 320, aguarde a coordenação. Ok, na sua esposa, obrigado. Controle Salvador, é o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, bom dia, prossiga. Confirma com Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, zona meu pé, corredor Axé, reporte farol da barra. Reportará a farol da barra do teste corredor até a portaria 2733. Então 3663, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantenha no zero, sendo 3663. Informação 1000, autorização por isso. 085. Gente, ainda mantenha um mil pés aguardando para ascensão. Mantendo mil pés aguardando para ascensão, portaria 2733. Voo 2196 autorizado, nível 320 como final. Final 320, voo 2196, obrigado. 1160 no solo, ao 17, libere a direita via Foxtrot, solo 21.9. dia, Foxtrot, Paulo 219, grato, boa. Muito obrigado. A porta pronta, botão 4. Reporta lá. Salve, Salvador. Contigo 1160, tá livrando a sua escuta. Gol 1160, graças a Alfa, antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Tá pronto pro posicionamento, tá 3859. Aguarda, 3859. Aguarda. Salvador, o cara já zero, não tá mantendo a Delta. Ok, prossiga táxi via Alfa, Juliette. Pátio principal Índia, ponto de espera 1-9-9-5, ajuste na 0-9-9. Alfa, pátio, até o ponto de espera 0-0, torne 1-9-9-5. 288, alterna 1-2-6-0. 1-1-0. Espera. Pode confirmar, via Pátio? Via Taxi Alfa, após Juliette, Pátio, Índia, ponto de espera. Pode está autorizada a final ILS, X-Ray, Pistão 0, informe estabilizado. Ok, 2019, eu vou atrás estabilizado ILS, X-Ray, gol, aumenta. Presidente Bidev, obrigado, 2196. SAM 3, SAM 9236, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, bom dia. Controle, bom dia, SAM 3663, Nadeão. SAM 3663, bom dia, contato radar, sub mantenha nível de voo 340 via Dael. 3400. Prossiga via parte 3, mantenha a saída. Vai prosseguir, parte 3. Posicionamento na posição 3, 1-2. 02 do setor, aguarda, chinelo. Aguarda. Ação a nível 01. Tá mantendo, meu pé, do litoral, vai voltar a ação, passando agora o farol da barra, o portário do 733. 00 Era 2733, em condição de manter a comunicação bilateral na frequência livre? Acho que Juliette, boa noite, 1-0. Após o Fábio, prossegue ver Juliette, portão na 0. Dá passagem ao Fábio, após portão na 0, portão na 0. E ainda está ponto de espera, cara, já 01. Quando lá 1895, ajuste 1019. 1-2-9-5, eu disse que 1-0-9, o cara já zerou. Salvador 8587, Hotel Airborne 22, contact Salvador de Padre, 120-8. And departure, good day. November 8587 Hotel. Departure Bundy, November 8587 Hotel, with you climbing through 1500. November 8587 Hotel, radio contact, climbing and maintain flight level 380 via Momo departure. I'm flight level 380 via Momo departure, November 8587 Hotel. Era 2733, está na escuta do controle? 2196, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, voo 2196, bom dia. Aérea 2733 está na escuta do controle? Aérea 2733 é autorizada a ascensão ao nível de voo 085. Permaneça pelo litoral sul, quando possível, seu estimado para o través de Ilhéus. Autorizado 065, Força Aérea 2733. Aérea 2733 está fora da área de controle de Salvador, está afastado 23 milhas oeste, tem frequência livre para autocoordenação, chame o controle cruzando 4 mil pés, Força Aérea 2733. A 3663, solicita a proa de moto. Aguarde, mantenha a saída, tá? 3663. 3663, mantenha. Para o táxi, eu sou a 3859, 177 é o POB, autonomia de 4 horas e 15, altera na Campinas. Tá, 3859, tá, o ponto de espera vem indo, quando lá 1 na noite desse 995, ajuste na 099. 19, do ponto de espera 1895, tá, 3259. Autorizado, portão 03, reporte táxi. Autorizado, né? Beleza, DLS X-Ray, avistando o gol 630. Ono 630, torre 198, decimal 95. 295, bom dia. 308, cara, já 01, boa. Tá, bom dia, prossiga. Ono 099. 319, aguardando, gol 630. Decolagem da 1-7, confere. Carajá 01, bom dia, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 100, após 2000, voo coral. 00, após 2000, coral, Carajá 01. Curva direita. Corredor axé, restrição no meu pé, aguardando a liberação do controle para acender. Aciono transponder 5117, controle 120, decimal 80. Zulu, Índia, Papá, cotejamento correto. Como por gentileza de aguardo, vem condições de flash. Aguardo, presente, qual foi o B? 02. Ok, ele é presente 1895, estacionamento táxi de colagem, ajuste no 09. 1895, por acaso. Olá, Salvador, bom dia, Papa Cruz, uma Alfa Romeo para lá. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Zulu, já papá, está aqui. Papá Romeo, Zulu, já papá, chame táxi. Copiar. Qual é o horário do plano de notificação? Lima ou Alfa Romeo? 12. E mantenha a escuta e aguarda. Para os Traves e Ilhéus, força aérea 2301, suba e mantenha nível de voo 065, aguarde transferência de comunicação. Está subindo para 065, vai manter, está aguardando para transferência de comunicação de força aérea 2733. Five-eight-seven Hotel, climbing and maintain for level 380, passing now for level 155. Contact now is in center 126.85, if unable 125.45. Okay, espera, 2-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0. Okay, level 380, good day, number 8587 Hotel. Good day. Ou no 630 no solo, aos 30, libera a direita via Eco, solo 219. Direita, solo 219, obrigado, boa. Solo voo 9630, levou na sua escuta, boa tarde. Autorizado, pistola 0, vento 090 graus, 109. Decolagem da 3859. Tomando com o 9630, via Juliette, portão 62. O 9630, então, vai para o 62. Autorizado táxi até o ponto de espera da Oscar. Chame pronto, Papa Romeu Zulu, India Papá, ajuste altímetro no 09. 19, pode ser. Chame a 3, 1, 2, pronto. Chame a 3, 1, 2, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Eu mantei no 0, mas é 3. O nome é o pé de colagem na 7, curva direita, ingresso na Xé. Acena 0133, controle 1280. Alfa Romeo, decola da 17, com curva à direita, corredor a 0,